Game Trap Podcast. Aumenta o volume do seu videogame, está começando mais uma edição do Game Track, esse episódio de número 25. E vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabza e host macho não participa nem do cast 24. Meus próximos objetivos são não participar dos cast 69 e nem do cast 101. Cara, o cara não quer participar do cast 69, né? Viado, mano. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Eu sou o Javan. Perdão. Que nojo, Javan, não. Porra, como assim? É Plus Javan. Ele nunca vai ser chamado de Plus Javan. Javan. Eu sou o Plus Javan, que rufem os tambores. Eu sou o Sr. B e, cara, na mão do Cris Velasco, o um macumbeiro ganha dinheiro. De fato, ganha muito grana. Então, galera, a gente está reunido aqui hoje no Game Track, que a gente vai dar ênfase aos trabalhos de um grande compositor de trilhas sonoras de jogos eletrônicos. Ele pode ser acreditado como um dos mais importantes na atualidade. Ele e o Esper Kid, que faz a trilha sonora de Assassin's Creed, né? E a gente está falando de Cris Velasco, que ele é responsável de marcar tão bem as trilhas de God of War, Darksiders, Prototypes e Borderlands, né? Se você acompanhar o trabalho que ele fez por aí, ele tem um currículo muito foda. Só jogão. Ele pegou só jogos fodas, né? Tipo, jogos assim, tipo, épicos, né? Jogos de respeito. Mas, como a gente já disse, ele marca tão bem, né? Que ele deixa uma característica, tipo, isolada dele, né? Com muitos tambores e... Muito trombone. Trombone. Né? Então, nesse podcast, a gente vai falar alguns detalhes sobre a vida dele como profissional, sobre algumas atuações dele fora da área dos videogames, e vamos falar de outros jogos que ele também trabalhou, né? Então vamos começar tudo isso após a leitura de e-mails e já voltamos. E-mails! Todo podcast, quando chega e-mail, eu fico mais voz retardado. É bacante, é igual o Cris Velasco agora. Não, faz o contrário, faz diferente, pô. E-mails! É, tipo Kratos, né? E-mails! E mais uma leitura de e-mails e comentários. Estou aqui com o Excel e com o Javan. E aí, galera? Olá! Então vamos ver os comentários relativos ao último cast, o cast de número 24, sobre jogos ruins com músicas boas. Ou música boa, né? Eu não sei qual que é correto dizer, sempre pro mundo. Olha, cara, eu tô até com medo de sair aqui nos comentários, porque como foi eu que puxei o cast, então dá aquela resposta, né? É, se tiver tudo errado é culpa do Excel. Ah, deve ser mesmo. Mas eu acredito realmente que o Zabuza queria muito participar desse cast, por causa principalmente do número, obviamente. Ah, vocês me trollaram legal na abertura, né? Falaram que eu tava dando pulo, tudo, mas ainda bem que tudo é verdade, né? Então tô tranquilo. Você não tava? Mas você não tava? Então, claro, eu falei. Então. Ah, tá. Ele falou, ainda bem que eu tava mesmo. Enfim, vamos lá. Antes da gente começar a leitura de comentários e do e-mail que a gente recebeu aqui. Recados, né? Primeiro recado que a gente sempre passa aqui para vocês. Então siga-nos no Twitter, no @meluix. E como a maioria de vocês sabem, a gente realizou um sorteio por lá. Né? O chefe tava maluco. Como o Javan disse, o chefe tá maluco. É, a gente fez sorteio de dois jogos do Lead and Go para PC pela Steam, né? Jogo comprado pela Steam. Então por isso mesmo, a gente avisa, siga a gente no Twitter que volta e meia a gente vai estar com promoções aí. É, no mês de maio, aguardem promoções mais bacanas. Um beijo. O outro... Só botava chapas, né? Não. Precisa ficar bravo comigo. Você que vai escutar esse cast aqui, eu vou deixar um recado pro Sr. B, aquele maldito. Eu falei assim, olha, vamos fazer um cast sobre Cris Velasco, vamos escolher somente músicas de Cris Velasco. E o maldito escolhe a música, a última música dele lá, do Darksiders, escolhe a música que não é do Cris Velasco. Então eu vou deixar informando aqui que a música é do Scott Morton, né? Não é do Cris Velasco. Pode não, ver que tem. Deixa eu ver se eu entendi. Você deixou ele escolher essa música durante o tempo sem você se tocar. Eu falei assim, ó, escolha a música aqui, porque são mais de... de tipo, umas 70 músicas pra olhar em todos os repertórios que tinha. Só que tinha selecionado algumas. No Darksiders, a música que ele escolheu, eu falei, ah, beleza. Eu falei assim, tá de boa que é do Chris Velasco? Ele falou, ah, beleza, pode mandar. Aí ele mandou. Aí quando eu escutei a música, eu falei, nossa, cadê os tambores que a gente tinha falado? Aí eu falei, deixa eu consultar aqui, não é do Scott Morton. Aí eu, não é do Chris Velasco, é do Scott Morton. Aí eu falei, maldito senhor Ben, nem pra olhar, viado. Bom, vamos lá, primeiro comentário aí vai ser lido pelo Javan. E é um comentário, um hate comment? Não, pera, é do Matheus Six ou do Ridan? Ridan. Ah, então tá. Então é, um hate comment, basicamente. Não é bem, mas enfim. Então o Ridan falou assim, devo discordar, Mega Man 8 não é ruim não, tem o Bass, cara, risadas, tá certo que ele não é tão bom quanto os outros, mas o jogo nem é tão ruim, mas tudo bem. E então eu digo que o Kozo segue a mesma linha falando, é isso aí Ridan, Mega Man 8 ruim, cheiraram os Zorba Freedown? Freada, Freedown. Porra! Não, cara, assim, se vocês acham Mega Man na Disneylandia bom, cara, vocês têm que ver isso aí, tá ligado? Tem que ver isso aí, olha só. E daí que pega a mina na Disneylândia, velho? Você já nunca foi, velho. Pô, tem tanta coisa bizarra na Disneylândia. Qual que é o problema do Mega Man lá? Ah, não. Eu não... Uma coisa que eu achei legal, assim, nos comentários, é que não teve gente reclamando de Sonic, né? Então o pessoal já tá conformado que Sonic, aqueles que vocês citaram, são ruins mesmo. Não, o Mega Man 8 não eu até... Aqueles, não só aqueles, tem muitos outros. É, muito tem muito mais. Na verdade, são poucos os bons, né? Então, mas é, tipo, se Mega Man 8 tá tudo bem, foi uma opinião mais pessoal, mas, pô, Sonic? Sim. No cast, eu e o B, a gente comentou que pra gente o Mega Man 8 não é ruim, era a opinião apenas... Sim, é que a galera não entendeu, foi na opinião do Javan, igual o pessoal falou assim, oh, o Uniracer não é ruim. Aí você... Não é ruim, caceta. Não é ruim pra pessoa que falou. Pra você é ruim, mas pros outros não. Não é ruim pra quem naquela época tinha Atari, né? Então, galera, o comentário do Madruga Jackson mandando que boas músicas. Esse Uniracers me pareceu uma mistura de papaléguas correndo no cenário de Sonic, mas tudo sem infração de copyright. E esse tal de Tomba, me pareceu a história de um menino zoófilo que foi expulso da sua vila pois ninguém aceitava o seu amor por pó. Então, pra manter sua tara, ele vai pra natureza viver loucas aventuras que até Deus duvida. Seria claro, de encoxar todos os porcos do caminho. Mega Man 8 não é ruim, não. Ruim é o X7 e o X8. Olha só. Não, o X8 é bom, mas enfim. Cara, essa parte dele, viver aventuras que até Deus duvida, é bem sessão da tarde, né? Totalmente, né? Então, já emendando aqui. O mesmo Madruga Jackson, ele mandou um e-mail pra nós, contando uma experiência que ele teve com o Game Track, então eu vou ler aqui. Fala, pessoal do Melo X, aqui quem vos fala é o Madruga Jackson, 21 anos, do Rio de Janeiro, ouvinte relativamente novo do podcast. Estou enviando... novos não dá. É, novos não dá, né? Vou explorar, sim. Estou enviando esse e-mail para parabenizá-lo pelo ótimo trabalho que vocês vêm realizando. E também para contar uma história que aconteceu comigo. Estava eu, em um belo dia, trabalhando... Não, pera. Esse negócio de contar a história é na Hebe, cara. Aqui... Não, mas não. Essa história é legal, cara. Envolve a gente. Se não envolvesse a gente não ia contar. Então deixa eu continuar aqui. Estava eu... Provavelmente a gente ia sim, mas tudo bem. É. Estava eu, em um belo dia de trabalho, com o meu supervisor me enchendo o saco, quando chego a um ponto que eu fiquei tão puto com tudo que ia ligar o foda-se mesmo e ia chutar o pau da barraca, com direito a vai se foder e coisas mais bonitas. Foi então que eu comecei a ouvir uns Game Tracks que tinha no meu Dingo, o portátil dele. Em especial o cast número 6, que tem uma seleção de música incrível. Coisa comum aos casts do Melo X. Aí, nossa, com Braid, com... passando pro portal Mirror's Edge e Medal of Honor. E foi aí que eu me acalmei, chegando até quase ficar zen. Risos. Agora, já podem dizer que vocês ajudam pessoas a não fazer merda. Valeu, pessoal. Olha que beleza. Muito que interessante, beleza. Cara. A gente salva as pessoas, cara. Estamos salvando vida, cara. Você vê como que a gente faz os negócios funcionar. A vida das pessoas fica melhor quando não ouve a gente. Olha só. O Madruga já está virando um ouvinte assíduo, né? Ele é, também. Cara, tá. Pô, direto comentando aí, oh, incentive. O pessoal tem que pegar o exemplo dele, né? Sim. E seguir em frente também, comentando aí. A gente tá precisando de comentários. Né? Lembrando que o feedback de vocês é muito importante pra nós. Bom, vamos finalizar aqui essa leitura de meio um pouquinho curta, né? O vale lembrar que nosso e-mail para você mandar os seus, suas histórias ou qualquer coisa que você tenha interesse de enviar para nós é o gametrack@meluix. Né? Sempre a gente está comentando aqui, qualquer coisa você mande, até mesmo, ah, manda uma pizza de calabresa aí que a gente dá um jeito. É, a gente não dá um jeito. É, não. Brincadeira. Em 3 estados diferentes. Não, mentira. Se você morar em Curitiba, os Zabuza dá um jeito. Sim, é só pagar aqui pra mim que eu não levo. Então, você faz assim, ó. O Javão mora em Goiânia, eu moro em Cascavel, no Paraná, e os Zabuza em Curitiba. Manda 3 pizzas, uma pra cada cidade. Perfeito. Beleza. A gente aceita. Sim, com certeza. É. Mas manda o mesmo sabor, que é pra gente ter a sensação que a gente tá comendo junto. A gente fica no Skype, né? Ô, tá certo essa pizza. Essa pizza tá boa, né? Então vamos lá, continuar o nosso cast e até mais. Valeu, falou! Tchau. Voltando da leitura de e-mails, essa leitura de e-mails linda que a gente sempre faz aí, olha que bonito. Olha que gay. Olha que gay, né? E olha que eu falo que eu sou um host macho, né? Vai tomar no cu. Tá bom, macho, fica aí, Dito. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a vida de Chris Velasco. Ele é um norte-americano que nasceu em maio de 74 e ele foi lá, fez uma graduação na famosa instituição UCLA. UCLA. Universidade da Califórnia. Não, isso aí, deixa eu já te dar uma vírgula aqui. Na Califórnia. Te dá uma porrada na cara. Porrada, porque é uma universidade lá de Los Angeles. Eu tava no site oficial dela ali. Não, ó, University of California, Los Angeles. Opa, errei então. Opa! Opa! Conta! E lá ele conquistou o grau de compositor musical, onde ele começou a carreira dele a partir disso, orquestrando vários filmes da Disney, né? Antes de voltar sua atenção para sua paixão de infância, que seria os videogames. Depois de um bom tempo, ele ingressou realmente na indústria de jogos, que foi em 2003, onde ele se juntou na equipe de produção da trilha sonora do jogo Battlestar Galactica. E a partir daí que ele foi reconhecido e esse sucesso, entre aspas, que não era tão grande assim, que o levou a trabalhar em séries importantes como God of War, né? Que mais pra frente ele foi mais reconhecido. É, mas às vezes assim, entre aspas, talvez, né? Porque tem muitos... Tem muita gente trabalhando a mesma coisa, né? É, não, é que assim, às vezes o jogo pode não ser tão bom, mas a trilha pode ser muito bem reconhecida. E daí tem gente que só vê mais pela trilha, eu acredito, saca? É, eu acho que às vezes esse pode ter dado grau de sucesso, entende? Que chamou a atenção. É que hoje em dia, se você olhar bem, tipo, muitos compositores, eles trabalham, no caso de compositores americanos, assim... Nesse caso, a maioria deles se formam mesmo, né? Não é que nem assim, às vezes no Japão, a gente que não se forma, mas acaba fazendo trilha sonora, aprende a tocar um teclado, fazer uma mixagem diferente lá, acaba criando alguma coisa. Uhum. E no caso dele, assim, que é a base dele, assim, ele lida com duas linhas, né? Que eu vou mais pra frente, eu vou citar aqui. Então, continuando aqui, ele em 2005, ele, mais um compositor e designer de som, chamado... Sasha Dixian. É, deve ser alguma coisa assim. Eles começaram a fazer trilhas de jogos aí, tais como o James Bond, o Amanhã Nunca Morre. Também fez jogos da franquia do Quake Arena. Eles perceberam que essa combinação tava tão bonita assim, acho que eles estavam dormindo junto. E os dois resolveram trabalhar juntos em mais de 15 jogos na sequência. Trabalhei em jogos aí como Splinter Cell, o Double Agent, o Haze, o Dark Messiah, e depois eles vieram trabalhar em do God of War, né? E no Prototype, os dois fizeram junto todas as músicas, de mão dada, assim, andando pelado, sei lá. cara, não fala que não, eu sou gay, eu não gosto de coisas. Mão dada, ele sabe tudo, né, cara? Ele sabe tudo. É bom falando dos gírias, é que a gente nem sabe o que significa, né? Enfim, quando se fala na composição feita por ele, né, a gente percebe que é marcada por duas linhas. Uma linha voltada para a trilha orquestrada, que é onde ele apresenta um sentido mais épico para a música, né? Eu falo sentido épico, por exemplo, uma batalha medieval, assim. É que, você querendo ou não, você tá naquela batalha medieval, um monte de gente caindo na porrada, você sempre escuta aqueles... É, acho que foi isso que ele inspirou mesmo. Tambores de batalha, saca? Mas é uma coisa que eternizou, né, cara? Não é só ele que faz isso. Muito filme tem o turdum, turdum, e essas coisas. Acho que foi a única aula que ele não dormiu lá, né? Foi a aula dos tambores, aí ele aprendeu. Aí sabe, né? Ai, meu Deus. Na segunda linha, assim, que ele não trabalha tanto, mas ele foca um pouquinho, que é a guitarra, que ele foca um pouquinho mais heavy metal, e ele tenta colocar um peso mais importante, assim, nas guitarras, né? Então, uh-huh. Tem que, querendo ou não, a trilha sonora dele, assim, é indiscutível. Não dá pra falar, pô, esse trabalho não é dele, né? É bem raro encontrar um trabalho que não tem a cara dele, porque é bem marcado mesmo. Você pode ver que pode escutar a música ali, pum, pum, pum, pode escutar outra música, pum, pum, tá louco? Sim, mas é, nem que se você é uma pessoa assim que não presta atenção em trilha sonora, você, tipo, sabe assim que é música de God of War, saca? Você reconhece os tambores e tal, daí, tipo, a gente pode falar, ó, esses tambores que você sempre ouviu é Cris Velasco, saca? Ele tá eternizando essa coisa aí dele. Vamos listar aqui. Os jogos assim, mais famosos, que tiveram mais destaque na carreira do Chris. Que começou lá em 2005 com uma pequena participação, assim, algumas músicas do God of War, primeiro. Não foi a trilha toda, foi só quatro musiquinhas, uma coisa meio tímida, mas ali ele se destacou. E muitas músicas dele eram muito boas. E aí ele fez o Splinter Cell, Double Agent, que o Davos até falou agora há pouco. Dark Messiah, The Mighty Magic Collector Edition. Logo depois, no ano seguinte, ele fez um jogo que eu acho muito bom, que é Hellgate London. Alguém jogou? Eu já ouvi falar, mas eu não joguei. Que estilo? Eu acho muito bom, cara. O estilo dele é muito maneirinho e tal. Porra, agora me lembrando, assim, tem aquela fase com tamborzinho, sério. Mas eu tava lembrando. Fica marcado, cara. Não tem jeito. Mas, pois é. Hellgate, uma franquia meio conhecidinha. Eu não joguei muita coisa. Eu joguei só o London, cara. Eu não sabia dela antes, não. Eu comecei a jogar só pelo London, assim. Maneirinho, RPGzinho pós-apocalipse. Bom, e aí volta logo lá no God of War 2, né? Pra continuar o trabalho dele. Ele fez mais 4 músicas do God of War 2, ele comprou um pacote, né? God of War 1 você faz 4, no 2 você também faz 4, beleza? Beleza. Aí no 3 faz 5. Aí no 2008, ele teve o Mortal Kombat na SDC. Pelo menos aí valeu a pena marcar tanta música, né? Porque o jogo foi uma aposta. Da trilha, pelo menos a trilha, né? Uhum. Em 2009 ele veio com o Prototype, que é um jogo que eu gosto pra cacete. A trilha sonora é toda dele junto com o Sasha. Ele junto com a Sasha ali, né? E fez o Prototype, eles dois, e tem a trilha Borderlands. Ele fez algumas músicas. Foi todos os jogos? Não, foi algumas. Não, mas foi até bastante. Foi bastante, mas só o Prototype mesmo que ele fez todos. Borderlands destaca bastante, cara, as músicas. Assim, se você for parar pra ouvir depois do jogo, você se lembra e se destaca. Agora, eu pelo menos eu não consegui prestar atenção no jogo. É que o jogo é tão ação, né? O jogo pode ser tão tenso assim que você não consegue nem parar pra prestar atenção na música. Você fica naquela coisa, tipo, vê aquele Skag, que é aqueles cachorros bizarros correndo atrás de você, você nem vê, cara, você só atira. Só atira. É. E em 2010, o homem resolveu trabalhar. Porra! Esse ano eu vou trabalhar. Aí o que aconteceu? Ele fez algumas músicas no God of War Trilogy, né? Não sei se foi remix do que fez. Acho que foi rearranjo, não tenho certeza, não posso confirmar. Fez 5 músicas no God of War 3. Ele tá subindo, hein? Quando o God of War 18, ele vai fazer tudo sozinho. Mas ele começou mal, porque no StarCraft 2, que você vai citar agora aí, ele só fez uma música, né, cara? É, no StarCraft 2 ele fez só uma música. De repente, acho que foi tipo participação especial, sabe? Uh-huh. Acabaram ele pra fazer uma música. No Tron Evolution, que muito boa por sinal, a música. A música deixa bem claro que é só a música, por favor. Em 2010 também tem o Max Effect 2, um DLC, o Kazumi Story Memories, o DLC. Ele e o Sasha de novo. Isso, junto com o Sasha novamente, amigo fiel de coração. Fez Darksider, cara. Cara, a tradução do Darksider é muito foda. É, realmente. E um jogo que eu descobri agora, depois de terminar essa pauta que a gente fez aqui, em 2011 saiu um jogo, Modern Night Combat, que mostra de guitarra dele, né, cara? E nossa. Prova que a guitarra dele combina muito bem com os tambores, cara. Ficou muito foda. Nossa, ficou muito boa a trilha sonora. Tanto que a abertura desse cast é essa música do Modern Night Combat. Olha que bonito. Não, mas é assim, cara. E Modern Night Combat é um jogo aí, tipo, um jogo online, tiro online, que a música ficou na minha cabeça, saca? Apesar de não ter tanto e tal, assim. É aquela guitarra bem bacana, assim. Fica na cabeça. Cara, qualquer coisa que ele faz é marcada. A guitarra marca, o tambor marca. Ele deve ter marcado o Sasha de alguma forma. Ai, meu Deus. Mas como o Sr. B tava dizendo, no Borderlands você joga, mas você não percebe tanto. E no Monet Combat eu achei diferente, entende? É, além das composições de trilha sonora de jogos, que o Chris, o Velasquinho, viveu junto com a Sasha. Depois vão ficar falando de podcast gay aí. Cara, isso tudo é culpa do Zabo. Fala logo. Ei, Velasquinho, quem pode chamar é só o Sasha, cara, não vem não. É verdade. É só o Sasha. Tá vendo a imagem mental que tá vindo? Ah, não faz imagem mental. Ele fez algumas trilhas comerciais de TV, filmes independentes. Pô, imagina um comercial de TV, saca? Tipo. É que um dos seus clientes, Toyota, cara. Vai aquela moto correndo assim, aquelas montanhas subindo, cara. Vai ter tambor no fundo, cara. Mas, Matheus, o quê? Eu só penso em Hot Wheels, né? Hot Wheels? Combina muito. Mostra o caminho. Agora que eu li ali, cara, tipo, a minha mente de criança, assim, de comerciais ridículos da Matheus, dá uma, assim, um trudum. Tambores. Em tudo que é lugar tem os tambores, cara. Se eu for pensar, tem sempre um desenho que tem a parte dos tambores. E é o Chris Velasco, né? É sempre o Chris Velasco, cara. Então, ele também expandiu um pouco do trabalho dele com algumas músicas pros programas, né? De TV. A NFL, que é futebol americano. O NBA, que é basquete. E Nickelodeon. Que é capaz de desenho. Que é desenho. Nickelodeon. Pô, mas é verdade, NFL, assim, talvez. É, se você olhar bem aqueles intervalos, assim, de jogos, assim, cara, sempre tem um tambor, cara. Não tem, cara. O cara é onipresente, vai tomar no cu. O cara tem todas, né? O cara deve ter inventado o tambor, né? Inventou os tambores na trilha sonora, né, cara? Puta, né? O cara tava assim, vou fazer uma trilha sonora, tá faltando alguma coisa. Ele viu lá um monte de madeira e um monte de lona. De vaca, né? Daí ele fez. Então... É, ele também ganhou alguns prêmiozinhos. E concorreu alguns que ele não ganhou, mas ele foi finalista, né? Em 2003, ele ganhou uma categoria do King Awards. Em 2004, ele foi finalista do mesmo prêmio. Em 2005, ele foi pro ápice das premiações que ele ganhou. E no Game Awards, ele ganhou em diversas categorias. Foi premiado também no mesmo ano pela IGN, GameSpot, GameZone e AIAS, que é Interactive Achievement Award. Mas por que ele ganhou isso tudo em 2005? God of War. God of War, né? Na verdade, os outros fizeram ele ganhar, né? Que ele falou, ó, tô vendo aqui de graça, ó, sem fazer nada, quase. Tô fazendo uns tamborzinhos, tum, tum. É, tipo, veio e chamou atenção. Mas é aquela coisa que eu comentei antes, saca? Ele não precisa fazer todas as músicas pra ganhar tanto prêmio, entende? Ele faz lá duas, três e já a galera cai em cima dele. É igual pesquisa científica, né? O cara nem faz participação, mas tá o nome relacionado no artigo, ganha crédito. É, faz o mesmo. Em 2006, ele foi finalista, de novo, em alguma categoria no Game Awards. Em 2007, ele foi finalista numa categoria do BAFTA Awards, mas ele venceu outra categoria no Game. Cara, o cara é sênior no Game, né? É sócio da gangue, é foda. É gangue dos tambores, né? Pô, mas é, cara. É, mas, cara, mostra aí como o cara é foda, né, velho? Cara, isso aí é pra gente falar, que o cara ele é tão presente, assim, na atualidade, né, que, ó, além de não é só trabalhar com games, ele vai lá, faz os comercialzinhos, faz os vídeos, uns independentes, e tudo com instrumento só, olha só. Sim, é, porra. Não, dois, cara, é a bateria e... E, trombone, e as guitarras pesadas. Mas ele inventou o tambor. Então quer dizer que o Chris Velasco, que teve influência naquela música Bate Forte o Tambor, a cara é dig. Puta merda. Pô, mas se brincar, ele que inventou o Khan, né? Puta, maldito Chris Velasco. É, só pra gente complementar aqui, essas informações foi tirada do próprio site dele mesmo, que é o monarchaudio.com. Além de ter trabalhado com várias pessoas aqui, ele fez trabalho com uma porrada de gente importante aí. Trabalhou junto com o Tommy Talarico, o criador da VGL. Trabalhou com o pessoal Daft Punk no Tron, em algum momento da história. Jasper Kidd, que já citei. Tem uma porrada de gente que ele trabalhou junto. Mas ele não adianta, cara. Ele é a beat do Sasha. Porque ele fez mais de 15 coisas. Olha assim, é o Sasha com 15 trabalhos, aí o segundo vem com 6 trabalhos. Cara, você não tá entendendo, cara. É igual dupla sertaneja, cara. Cris e Sasha, quase uma dupla sertaneja. você contrata um grupo, você não contrata um só. Uhum. A gente falou de pouco jogo, que eu tô vendo aqui, dando uma olhada no site dele aqui, tem muito jogo, cara. Marvel Ultimate lá, Não citei todos, eu coloquei os mais, assim, entre aspas, uhum, uhum, né? Mas é, igual a gente falou, cara, você tá carro vindo o tamozinho naquela cena de batalha, é ele. Eu acho que ele até seria que ele aparece na trilha do Marvel Ultimate Alliance, que deve ser na parte da de Thor. Não, pior que não. É na parte da Pantera Negra. Nossa. Não, mas o Pantera Negra, tipo, ele é o cara da mata, tá ligado? E mata igual o tambor, sabe? Qualquer coisa lembra o tambor, né? Até como é o Toyota agora. Vamos pensar o seguinte, que a gente deu uma explanada, entre aspas, no que ele fez, né? E agora a gente vai mostrar realmente o que a gente tá brincando tanto com tambores aí. E vamos começar os pedidos de música. Posso escolher alguma música da Mattel? Não, pode. Ou da Toyota? Eu gostei dessa da Toyota. Não, cara, não. Tá, enfim. A primeira música que eu vou escolher é uma bonus track do Borderlands que se chama The Treat at Overlook. Toca aí. Eu vou escolher aqui, primeiro, o Prototype, que ele fez em 2009. Uma música que eu escolhi do Prototype, que é A Dream of Armageddon. Eu não lembro bem, mas eu acho que ela parte, ela toca lá no final, cara. Não tenho certeza. Faz muito tempo que eu joguei Prototype e não estou consultando nada. Então, possibilidade grande de eu estar errado. Mas então, toca ela aí, tambor na veia. We'll be right back. sentido, né, pra começar aqui com uma coisa mais épica, assim, que... Porque não é só tambor, né, tem tambor também, enfim. Não, cadê? É a música de abertura, que é a música tema do jogo Darksiders, que é um jogaço, que eu tô jogando atualmente. Ela tem, além de tambores, que a gente vai brincar aqui sempre, ela tem um vocal, assim, que deixa aquela temática entre demônios, anjos e capetas, etc., bem ambientada. Então eu vou pedir pra tocar a música aí, muito show de bola, vai! Thank you. Bom, antes da gente encerrar com as nossas três músicas aqui, a gente vai falar um pouquinho dos jogos, né, que ele fez participação, pelo menos na trilha sonora, nesses quatro jogos que a gente tá citando aqui. O Tron, vocês falaram que é uma bosta, né? É uma bosta. Cara, no, tipo assim, se você é fã de Tron, o começo do jogo é legal. Depois mesmo, você pode amar Tron com todo o seu coração, você vai irritar o jogo, sabe? O jogo, como todo ruim jogo de filme, foi feito nas coxas, foi feito com pressa. Uma bosta. Deve estar cheio de bug, né? Nossa, bastante bug, sim. Borderlands, que é um jogaço, né, Javan? Cara, você também jogou? Borderlands é um jogaço, mas uma coisa assim, antes, Javan já chega com o fanboyismo dele. A única coisa que eu acho que fica peca em Borderlands é você jogar sozinho em joas. Não, concordo. Se você pegar, porra, cara, eu joguei Borderlands todo, todas as expansões, com três amigos meus. Porra, muito foda. Aí a gente sempre chegava, porra, vamos aí, vamos concentrar durante um mês e a gente zera essa porra. Beleza, a gente foi todo dia durante um mês ficar jogando. Pois é. Caraca, era muito maneiro. Cada um de cada classe, assim. Eu era o Berserker, claro. Porra, Berserker batendo na mão, espiando a punho na cara dos bichos. Mas eu concordo sim, cara. Porque eu tava jogando split screen com meu irmão mesmo, saca? E daí outro dia eu fui jogar sozinho e é sozinho, saca? Forever alone. É, não é assim igual Fallout, que tipo, tem lá um objetivo e tal, saca? Tem, mas não é tão gritante, assim, sabe? Não parece que você tá correndo atrás de alguma coisa, nada. Vai se valer somente pelo multiplayer, né? É, exatamente. Porque a parada de você, tipo, humilhar, pegar armas diferentes, usar nos seus amigos, zoando, e eu acho muito, muito válido. Por exemplo, jogando online, né? Eu acho até melhor do que split screen aí, como o Java jogou, porque você não divide sua tela, né? Pra começar, split screen. Sim. E dá pra você jogar com vários, saca? Que nem vai fazendo suas ações independentes, você não vê o... O cara não te conta o que vai fazer, saca? Acontece. É uma loucura, cara. Era muito bom. E o jogo já é meio porra louca, né? Maldito Claptrap. Ou amado, depende de qual DLC. Pois é. E na sequência a gente tem jogos parecidos, né? Que é God of War, que a gente não precisa nem falar, né? Que é um título aí de grande reconhecimento. Grande exclusivo da Sony. O nosso querido careca... Como que é? Espartano, né? Que fala? É, Espartano. Espartano, semideus. E temos um aí que o pessoal julgou que seria uma cópia, né? Mas ele se valeu muito mais, né? Que é o Darksiders. Cara, Darksiders não é bem uma cópia de God of War, porque mistura muitos elementos. Ele é o Devil May Cry que deu certo pra PC. Ah, assim, não, eu não vejo ele como Devil May Cry, eu vejo ele mais como Zelda. Ah, eu achei ele bem parecido. Cara, ele é muito mais parecido com Zelda, cara. Você fica andando de cavalinho o tempo todo, cara. Pois é. Você não é um cavalinho. O nome do cavalinho dele é... Como é que é? Cavalinho. Devastação. O nome do cavalinho dele é Devastação e pega fogo, sabe? Ele sai do chão, né? É, ele brota do chão, tipo, se tivesse vindo do inferno, e quando ele some, ele entra no chão de novo, sabe? Eu fiz até um review no lag, vou fazer um jabazinho rápido aqui, um review lá no lag do Darksider, e até falo, cara, ele parece muito com vários jogos, Devil May Cry. Ele pega as melhores coisas, né? É, ele pega os melhores pontos de cada jogo que fez muito sucesso e mistura num jogo só com matemática de anjos e demônios, cara. Isso é muito foda. Mas é bacana. Você não é nem um anjo nem um demônio, você é um cavaleiro do apocalipse. Você é neutro, né? Você fala, putz, eu tô neutro. Você não é neutro. Você mata os dois, né? Isso que é bom. É, você não é neutro, que neutro seria pacífico, né? Neutro caótico, neutro. Ué, da onde tá sendo RPG? Neutro caótico, neutro bom, sei lá. Você é tipo Scorpion na porra toda, tá ligado? Só que você não tá atrás de vingança, eu acho. Tá atrás de vingança? Não joguei Darksiders. Não, então. A história é mais assim, basicamente ele chega lá, o que aconteceu? O apocalipse tá acontecendo e tá acontecendo cedo demais. Uhum. E ele foi ver os outros cavaleiros do apocalipse, ele é o quarto cavaleiro do apocalipse. Os outros cavaleiros do apocalipse morreram. Tem que entender por quê, o que aconteceu. E quando foi ver. Foi toda uma armação de um anjo, de um demônio. É basicamente um Scorpion, porra. Só que o Scorpion tem um objetivo, né? Ele quer matar o Sub-Zero. Mas agora ele tem que enfrentar o Kratos também, né? É verdade. E o outro jogo que a gente citou aqui, tanto que foi a música abertura, que é o Modern Night Combat, todos nós temos aqui. Muito bacana. Faz tempo. Parou de jogar, né? A gente tem que fazer uma Modern Night Combat Night, olha só que bonito. Modern Night Combat Night, isso aí. Ele também praticamente ele une vários jogos, né? Que ele parece muito um Team Fortress pelas classes. Ele tem um sistema de Tower Defense e que lembra bastante Dota, né? É. E tem o sistema de você upando suas armas, que é bem legal, assim. Que jogos assim de RPG, que vou upar esse aqui pra ficar melhor, vou upar aquilo. Então, um jogo bem bacana que foi lançado no começo desse ano. Na verdade, ele estava em fase beta desde o final do ano passado. E foi lançado só agora no começo do ano. Só que é claro que a temática dele lembra muito um jogo de esporte, né? É, a gente sempre chega nesse ponto, né, cara? Não que, adianta. Que eu sempre falo, cara, queria muito. Assistiria muito o esporte se fosse igual o. Pô, se fosse igual com o Saído, seria proibido, cara. As pessoas morrem naquele jogo, cara. Foda-se, cara. Eu ia assistir com fervor e louvor, cara. Vamos mudar o ponto de vista. Você estaria lá no jogo enquanto a galera tá assistindo? Não, eu assistiria. Agora regou, né? Eu só assistiria. Bom, seguinte. Vamos tocar os pedidos que foram feitos em relação aos jogos dele, né, que ele participou. Então vamos tocar os pedidos do pessoal aí, que vai ser todos em ordem. Depois a gente volta com as nossas músicas para encerrar o cast. Então, vamos lá! E aí galera, aqui é o Excel. Pô, infelizmente não deu pra participar do cast dessa vez, mas eu tô aqui pra fazer um pedido de música. Uma música que eu acho muito foda. O Chris Velasco acertou de cheio quando fez ela, aquela música que toca mesmo. Então, minha escolha é Pandora's Song, do Chris Velasco, God of War 3, toca aí. Para encerrar o cast com as nossas três lindas músicas. Então vamos lá, vamos tirar a Jaquim Pô aqui para ver quem começa. Não, eu começo. Ah, tá na sua cara, viado. Então, a música que eu escolhi agora vai ser de Tron Evolution, aquele joguinho mega bacana, muito bem feito, jogo excelente. Enfim. Rapidinho, perguntinha, quando é que vai lançar esse cash? Esse cash vai lançar sexta-feira agora. Sexta-feira agora? Ah, por isso que ele tá mentindo, safado. Ele abriu. É sério? Sério. Olha que perfeito. Por isso que ele tá mandando esse caô aí, né? Safado. Não, pô, se eu soubesse dessa, eu faria mais. Então tá, a música é Codex 2 e toca aí. Então, galera, agora eu vou pegar aqui a Darksider, que é um jogo pra caralho, foda. Podrinho, jogo ruim. Muito péssimo, uma bosta. Coelhinhos, então, só fã, assim. Então, é a música dos créditos finais, sabe? Quando você termina o jogo, você, porra, terminei, história foda, jogo foda. Você tá raciocinando o que aconteceu na história, né? Aí você toca essa música com um violino, meu amigo, que começa aqui, porra. Muito foda, toca aí. A minha música, a gente ficou alternando, né, senhor B? Eu peguei Darkside, você pegou o Prototype, agora você pega o Prototype, eu pego o Prototype, você pega Darksiders, né? A música Darksiders, que é um jogo que eu joguei bem pouco. Não, só música de Prototype, calma. Falei Darksiders sem querer, né? O Prototype, que é um jogo que tem uma temática um pouco um mundo aberto, né? Mas com uma... Sim, super-heróis felizes. Isso, né? Salvando a cidade. Não tem sangue, tem arco-íris. Não, né? Só arco-íris, aham. Lembrando sempre que o Alex, né? Que é o Alex, o protagonista lá, ele tem poderes limitados. Sim, ele tem poderes limitados. Ele não consegue carregar nada na mão dele. E nem consegue arremessar pessoas, entendeu? Não, ele não consegue andar na diagonal com um ônibus. Não. Ele não consegue surfar no peito de uma pessoa, no chão. Não, ele também não sabe abrir uma carcaça. Na verdade, ele não sabe brincar, né? É. Então, a minha música aqui, que eu escolhi desse grande jogo, a música é Hand Boy, que é feita pelos dois amiguinhos lá de mão dadas. Hand Boy. olha a música só. Eu vou terminar com chave de ouro, hein? Então, toca aí. Finalizar nosso cast aqui sobre o grande compositor, né, o batuqueiro, tamboreiro, né? Batucador. Ele é basicamente um... Como é que é o nome daquele cara que faz os axés lá pro Ivete Sangalo? Eu sou feliz por não saber disso, não sei porquê. Enfim, eu acho que vou agradecer a participação do Javan e do Sr. B, que sempre tá aqui participando com a gente. Só para citar aqui, os nossos dois representantes de outros casts que a gente tem no nosso blog do MLX. Plus Javan, né, o Javaneta, que é do New Game Podcast, que vai virar um podcast independente. Sim, se emancipará e a gente vai emancipar do Mulher Luxo. Mulher Luxo. Podcast, o quê? A gente vai. Luxo! A gente vai ser emancipado, Mia Lux Podcast. A gente vai fazer uns planos, um golpe de estado, dominar o meu Lux todo, dominar o mundo, obviamente. Primeiro você vai ter que passar por cima do troll do Papo de Nuvem. Esses malditos trolls sempre atrapalhando meus planos. E tem o Sr. B aqui, que é o representante do Papo de Nuvem. O último Papo de Nuvem foi o Sobre Terror, jogo de susto, porra. O jogo de susto, porra, que foi muito legal. Cara, a abertura com o Loki. Tá muito bom. Ah, quero pássaro! Então é isso, né? Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Então, vamos encerrar aqui. Qualquer besteira que a gente falou, ou qualquer opinião, sugestão, ou agradecimento, ou mandar um jogo para nós no Steam, ZabuzaGXB, é contato@mbx, ou GameTrack@mbx, né? Que é o podcast exclusivo do GameTrack, vocês não tem lá. E, ou se você é um cara muito perdido, você entra no site e lá no cantinho do site tem contato e você pode mandar seu e-mail por lá. Você também pode seguir nossas informações, atualizações no nosso Twitter, no @menux, que tem muitas novidades lá. Então é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui e até mais. Tchau, tchau. Mas eu acho Pera. Que o cast tem que terminar com bate forte o tambor que ela dividiu. Bate forte o tambor. Ai, meu Deus. O que foi? Nada, caiu um negócio aqui. Ai. Só isso. Gelo, caiu gelo na cueca, né? É, meu pinto caiu, meu Deus. Puta que pariu. Licença.